ataque do time do Brasil. Vem Martinelli, dominou, deixou a bola de lado. Vini Júnior pelo meio, tenta fazer a tabelinha, funcionou, tá na área. Atenção, tocou, olha o gol! É gol do Brasil! Brasil! Foi pro fundo do barrante. Vargas, absolutamente nada pôde fazer. Eram passados 3 minutos de partida, 3 minutos de sufoco do Brasil em cima da Colômbia. Alegria, alegria, alegria, alegria, Brasil, alegria, meu povo. Meu Brasil. É gol do Brasil de novo, Elton Araújo. Coração verde e amarelo, e foi um gol desmoralizante, porque foi pelo meio da defesa, 3 brasileiros contra 6 colombianos, e a tabela saiu deixando o Martinelli recebendo o passe de Vini Júnior. A bola escapou um pouco, mas ele de carrinho mesmo empurrou para o fundo do barbante. É o primeiro gol do Brasil e o primeiro gol de Martinelli. Alô, Martina! Agora na Colômbia. Colômbia 0, Brasil 1. Futebol é na Globo. Depois de 3 Copas do Mundo, guardou o primeiro, velho Martinelli. E você confere na Clube. 9-6. 9:06. Anotem. Tempo e placar em Barranquilla. Vamos caminhando com 5 minutos e meio de jogo. Etapa inicial. E no placar, na PR 8. Encerrado nas eliminatórias sul-americanas, 0 Venezuela, também 0 para o Equador. Argentina e Uruguai em andamento, também o placar de 0 a 0. Sem clube, não há futebol. Quem tem clube tem mais futebol. André Luiz Cabral. Ao seu lado no som da Clube de Pernambuco, porque eu sou um caso sem solução. Eu sou fera ferida no corpo, na alma e no coração. Avança a seleção brasileira, bola no campo de defesa. Lançamento na canhota, bola longa, sai do gol para dominar o arqueiro Vargas. São 6 minutos e meio. Thiago Silva, melhor que a encomenda. 3 minutos, o Brasil já fez o primeiro, Thiago. Isso, André, melhor que isso, difícil, né? Melhor que isso, quase impossível. Cenário a gente meio que inimaginável, a gente ia acreditar que o Brasil iria com 3 minutos chegar em 3 ataques e fazer um gol. Primeira tentativa com o Lodi, a finalização, a segunda tentativa ainda antes dos 2 minutos, que o Vini Júnior, meio desequilibrado, perdeu aquele gol feito de cabeça. E esse gol, o Brasil está jogando do jeito que a gente imaginava, né? Com velocidade, jogando sem estar com aquela troca de passes, voltando o jogo, tocando de lado para trás. Começou esses minutos iniciais jogando para frente. E aí já está na frente do placar. Claro, naturalmente, a Colômbia vai se soltar agora. Ramos Rodrigues cruza, subiu de cabeça, testada, sai o goleiro brasileiro, se atrapalha, caiu. Tira a defesa do Brasil e o juizão está parando. Levou uma trombada o gaúcho, goleiro brasileiro Alisson. E o jogo está parado, torcedor do Brasil. Sem clube não há futebol. Leia e assine o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Super Rádio Clube, o retrato falado de Pernambuco, canhão do Nordeste. O goleiro brasileiro sendo atendido, André. Levou a trombada ali e vai se recuperando, pois não, Wellington? Aproveitar que o jogo está parado, deram um close no Fernando Diniz. E ninguém pode reclamar que ele é vaidoso não, viu? A barba dele tá parecendo o atual gramado do Arruda. Capim de um lado, grama do outro, buraco e areia. Isso, nossa senhora. Tem que ir lá pro seu Andrade, lá no mercado da Encruzilhada, pra arrumar. Ou então é o aqui em Santo Amaro, é quem ajeita, é quem dá o tapa na peruca do nosso Osmar Cordeiro. Machado vai bater o arremesso lateral pro time da Colômbia. Foi batido o arremesso, Catano vem brigar pela posse de bola. Tira o time do Brasil, tenta se defender. Rames Rodrigues, é bola pela meia, dominando e faz o recuo de bola para Lucumi. Lucumi dominou, abriu do lado direito de campo para a subida de Munhoz. O time da Colômbia tenta chegar, já a bola na direita estava impedido. Uribe curtindo a mão em terra estranha, pegou o impedimento do Boné, o assistente do lado dela. Oi, Beto. O assistente Martins, escrevi aqui nem o seu nome, é Sop, eu acho que é isso. Subiu a flanela. E eu vou dizer uma coisa a você, viu? É. Aqui no Saputi tinha um saguim parecido com ele. Sim, sim, mesmo. A bola movimentada vai descendo, o time do Brasil tenta pelo setor da direita. Vai movimentando, jogada Emerson Royal, ele vem por dentro, faz o recuo de bola, tocando para o capitão brasileiro. E dominando exatamente André. André passou, vem levando, vem por dentro, o time do Brasil com a cara de bola. Ficou pelo meio do caminho, Bruno Guimarães abriu bola pelo setor da esquerda. E vai levando o time do Brasil, a bola com o Rodrigo, ele tenta bico na grande área, fez o lançamento, Martinelli pediu toque de mão, ficou melhor para a seleção da Colômbia com a posse de bola, a bola dominada e ainda ganha falta, o time colombiano com Carrascal, a falta está marcada pela arbitragem, está apontando ali o uruguaio, sinalizando exatamente onde tem que ficar a bola no campo da luta. O VAR mandou ele dar uma esperada, né? O VAR ali mandou dar uma esperada, suspeita de toque de mão. É, foi isso que o time brasileiro reclamou. Primeiro reclamou, mandou seguir. Martinelli. Ou é, o primeiro a reclamar foi Martinelli. Pra mim, se tivesse o outro, era ele que ia reclamar, hein, ué? Não era, não? Mas na minha telinha foi Vini Júnior o primeiro a reclamar. Foi, né? Ah, eu vi Martinelli, desculpa. Eu pensei que era o outro que ia reclamar. Aí você confere na clube. 9:11. Agora vamos ver o digital, 9:12, 9:12. Anotem. Tempo e placar em Barranquilla. Eliminatória da Copa. Vamos caminhando com 11 minutos de partida, 11 minutos de jogo, etapa inicial. E no placar da mais importante emissora da América Latina. 0 para a Colômbia. Para o Brasil, o gol foi de Martinelli, Osmar Cordeiro. Nas eliminatórias da Euro, Geórgia 2-2 para a Escócia, Argentina e Uruguai seguem empatando em 0-0. Seu clube, não há futebol. Vai, meu time, arrebenta. Até parece o estresse de 70. Eu sou um caso sem solução, eu sou fera ferida no corpo, na alma e no coração. A bola aí vai tá sendo certo. Trabalhada. A bola vai ser trabalhada para a seleção da Colômbia. E sábado, sábado tem. Tem o Leão. Duelo de Leões no Campeonato Brasileiro para você curtir. Eu não vou me levar. É isso aí, é o velho Leão da Ilha. Que jeito eu tenho que ir. Vai levando. Alto no meu Fernando. Vai transmitir tudo de Vitória e Esporte a partir das 5 da tarde no sábado, logo depois do Ritmos do Brasil. Você vai conferir no som da clube, porque você sabe, sem clube não há futebol. Leia e assine o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Tenta sair para o jogo da seleção brasileira. Vem a jogada com o Alisson. Alisson vem por dentro, toca na bola, frente da grande área. O time do Brasil vai tentar sair para o jogo. Bola tocada, foi André que abriu na direita para Royal. Emerson Royal dominou, sassaricou, fez ali a ginga para tentar enganar o marcador. Fez a recuada de bola para Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães por dentro, tentando a jogada com o Martinelli. Martinelli, Martinelli, bola pela meia, Marquinhos tocou na meia esquerda. Time brasileiro volta, recuar a bola no campo de defesa para o time do Brasil. A jogada de bola do André, jogador do Fluminense, ele trabalhou, tentou por dentro, vem tocando bola o time do Brasil, ele vem dominando, faz o giro, é Martinelli, tem dois em cima dele, conseguiu fazer o toque, a bola no grande círculo, recuar a bola, de novo para André, André tocou para Marquinhos, Marquinhos à esquerda, aberta a jogada para subir, a Renan Lodi está pedindo, foi Rodrigo que ficou com a bola, fez o recuo, aí o time brasileiro é o patrão da bola, vai vencendo pelo placar de 1-0, abre o bilhete, o time brasileiro sem dificuldade, sem clube não há futebol. Leia e assine o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Aí já começou esse toquinho para trás da defesa brasileira, Marquinhos, que na verdade é o capitão, fez um toque de bola, abriu na direita, olha aí, Royal ia se atrapalhando, deu um chapéu, volta a bola, cutucou, recua de cabeça para o goleiro Alisson. Alisson tem pressa, já toca a bola no meio, no campo central, o time brasileiro vai tentar descer a ladeira, vai Rodrigo, ele passa na linha de vídeo gramado, vai embora para cima do marcador, imprimiu velocidade, abriu na esquerda, Vini Júnior, tocou, passa nas costas de Martinelli e segura o goleiro Vargas, é da seleção colombiana, 14 minutos, é o primeiro tempo, 1-0 Brasil, diga Wellington. Bola foi nas costas do Martinelli e a leitura labial do Martinelli, nem o rebote teve, rapaz. É, rapaz. Olha o rebote. Não tem rebote, é brincadeira. 14 minutos e meio, Thiago Silva, Brasil na frente, 1-0 e o jogo. É, o Brasil agora há pouco realmente trocou passes atrás, mas não vai mudar, conseguir mudar 100%, né? O treinador gosta disso, mas quando tá tendo a bola, tá buscando o ataque, tá colocando velocidade, tocando a bola vertical. E agora há pouco chegou mais uma vez com perigo. Se o passe fosse mais caprichado pro Martinelli, poderia o Brasil chegar, quem sabe, ao segundo gol. Começo de jogo interessante do Brasil, a Colômbia ainda não consegue se criar, está tendo dificuldades. Bola movimentada para o time da Colômbia, vem pelo setor da direita de campo, vai movimentar. E você confere na pioneira. 9-16, olha a Colômbia dominando a bola de três dedos, errada. Aí o Brasil pode armar o contra-ataque, se tiver capricho, chega. É na direita para a corrida, vai embora Rodrigo, foi Vini Júnior que foi na bola. Chega o zagueiro primeiro e recua para o goleiro Vargas. E você confere na clube. 9-16. Anotem. E placar em Barranquilla. Tempo e placar em Barranquilla. Olha a Colômbia, tá na área. Espalma, Alisson. Carrascal foi quem bateu. Bobeira na marcação brasileira. Na jogada do setor da esquerda, Dias fez o que quis e deu voltando por pouco, muito pouco. O time colombiano não empata. Tem pressa o time da casa, casa cheia. A torcida pressionando, a torcida incentivando. Carrascal, quem vai bater o escanteio. Atenção, é da esquerda para a direita. No primeiro pau, tirou a defesa brasileira. Ela volta, entrada na grande área. Rames recebeu na esquerda, ela testava. Alisson faz a defesa no centro do gol, mas assustou a Colômbia, o Wellington Araújo. Exatamente, numa bafa de 2 minutos. E agora o cruzamento na área, o Uribe cabeceou fraco nas mãos do goleiro brasileiro. 2 minutos atrás, eu notei o Rames Rodrigues abrindo os braços para alguém ali na defesa, como se dissesse: não vem bola, meu amigo, como é que eu vou jogar? É, cadê o balão? Cadê o balão? Balão pra poder jogar, filho. É 17 minutos, 17. É o primeiro tempo de jogo no placar da PR a 8. 0. Gol no Brasil, gol de Martinelli, Osmar Cordeiro. Pelas eliminatórias da Euro, Estônia 0, 2 para a Áustria, Bulgária 2, Hungria também 2. Sem clube, não há futebol. Colômbia, o tiro defendeu o Alisson. bobeira do Brasil na saída de bola. A bola rápida de Ramos Rodrigues, o Dias na esquerda, livre. O goleiro brasileiro fez a defesa, Wellington. Tocaram a bola no fogo pro Martinelli. Ele dominou errado, desceu 3 contra 3. A bola na esquerda, o Luiz Dias chutou. Entraria, viu? Mas o Alisson disse, entra não. 1-0 Brasil. 1-0 para a seleção brasileira, que vai saindo na defesa, agora o campo de ataque, agora em cima da pinta, 18 minutos, o placar é 1-0 Brasil. Vai tocando bola André, André tocou para Marquinhos, Marquinhos bola na esquerda, Renan Lodi, tudo no campo de defesa. Aí recua para Marquinhos, Marquinhos mais atrás para o goleiro brasileiro, meia lua, Candeceira, grande área, jogada de bola com Gabriel Magalhães toca, o Marquinhos está com a 3, confere, Wellington, Marquinhos tem a 3, é isso? A camisa. Exatamente. 3. Ok, então 4 é o Gabriel Magalhães, que o Marquinhos durante muito tempo ficou com a 4, aí o narrador terminou se atrapalhando aqui. Agora tá correndo. Pegou. Oi? Pegou a canela do jogador do Brasil ali, entrou o Rames, entrou ali no André, jogo parado, o juiz deu cartão de crédito. Isso, chegou ali pesado. O Rames Rodrigues, o árbitro deixou seguir, não deu a chamada, Tarrídia Amarídia, o cartão amarelo para o jogador colombiano. Sem clube não há futebol. Leia e assine o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Agora a bola movimentada. Vai trabalhando bola o time do Brasil no campo de defesa, toca André. André abriu para o Royal. Royal tocou para Rafinha. Rafinha rapidinho, uma bola na direita para a corrida de Vinícius Júnior. Ele tentou. Opa! Lapada nas pernas! Falta dura do Sanches! E aí surgiu o primeiro cartão amarelo do jogo, Wellington. Rapaz, quando o Vinícius Júnior foi lançado, que eu vi que vinha lá o guarda-roupa. 3 sem freio, te dana, rapaz. Vinícius Júnior ainda teve a coragem de botar o pé. Foi atropelado pelo camisa 23, Sanches. Cartão amarelo para ele. E falta perigosa. Falta perigosa para o time brasileiro. Cartão bem aplicado, Thiago Silva. Demais, André. Se não chega fazendo essa falta, o Vinícius entraria na área penetrando pelo lado direito. Foi até substancial. E aí a falta é perigosa porque tem cruzamento e 2 batedores. Rafinha ou Rodrigo? Foi Rafinha, bateu a bola no primeiro pau, desvio brasileiro. Ela vai embora na última linha, tiro de meta. E você confere na clube. 9h22. 9 horas e 22 minutos, 9h22. Anotem. Com 21 minutos de partida, 21 minutos de jogo, etapa inicial. E no placar da PRA 8. Para o Brasil, gol é de Martinelli, Osmar Cordeiro. Nas eliminatórias da Euro, 1 para o Chipre, 3 para a Espanha, 4 para a Eslováquia, 2 para a Islândia. Sem clube, não há futebol. Vai. Até parece o estresse de certeza. Pensou em futebol? Lembrou o Rádio Clube. Colocou perigosamente da dentro da área, o toque de Dias para fora! Pela linha de fundo, a Colômbia apertando! Primeiro pela direita! A bola rápida, bobeira na marcação brasileira. Por pouco, muito pouco, pouco mesmo. O jogo não está empatado, Wellington Araújo. Defesa brasileira comeu mosca, ficou só assistindo a Colômbia tocar a bola dentro da área. Finalização do Luiz Dias. O goleiro brasileiro tirou nas orações. Tiro de meta, Brasil 1-0. Nas redes sociais, André, há uma reclamação, inclusive, de dirigentes, que essa iluminação do Metropolitano Barranquilla está horrível para um jogo oficial de eliminatórias de Copa do Mundo. Olha de novo a bombeira brasileira, domina Ramos Rodrigues, foi desarmado, mas o rebote de bola é jogada com Sanches, a bola tocada para Lucumi, Lucumi dominou pelo time da Colômbia, é bola no grande círculo, vem levando, catando, catando, vai catando o espaço, abriu bola na direita, Munhoz, volta a bola com ele, a bola bate no contrário, ganha um arremesso lateral, a seleção da Colômbia, Munhoz já coloca a bola em jogo, sem clube não há futebol. Leia e assine o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Vamos caminhando com 23 minutos e partida, etapa inicial. Placar permanece 1-0 para o Brasil. Gol de Martinelli aos 3 minutos. Olha André tomando a pancada. Time do Brasil vai tocando. Dá um nervoso danado. Estoque para lá, para cá, na frente da área. Aí vem Martinelli aqui pela direita. Tá coçado, tá marcado, tá cercado. Aí ele tem que recuar. Recuou a jogada. O zagueirão mandou a bola à frente. Cai o jogador brasileiro. Fica pedindo a falta. Vem com tudo, Gabriel Magalhães. E tira para a defensiva brasileira. O toque, ela na direita, buscando o Rafinha, fica no meio do caminho, bola com o Machado, Machado tocou, tocou para Ramos Rodrigues, Ramos Rodrigues no grande círculo de campo, abriu na direita, Dias recepcionou na esquerda, vai para cima, passou no primeiro, perdeu o equilíbrio, mas ainda a bola, Ramos e Costa tem três com ele, Dias tenta o chute, a bola vai pela Elecô, para lá, para cá, ninguém define, tá na área, afasta! Emerson Royal, teve uma hora que a bola sumiu, virou fliperama, batendo para tudo quanto é lado, a bola movimentada para o time da Colômbia, vai se animando no jogo a equipe cafeteira, tocou a bola com Catano, Catano pelo meio, ele tocou Dias, atenção, tem três, ele caiu, o uruguaio estava lá em cima e disse, siga a pelota, e a pelota seguiu para a seleção brasileira, dominando no campo defensivo, Thiago Silva, tô achando em alguns momentos a marcação brasileira, a linha defensiva, o André, tanto quanto desatenta. Antes a informação de Wellington Araújo. É, pode pintar um vai aí, viu? O pessoal da Colômbia está pedindo toque de mão. Agora, ficou ali 8 jogadores querendo tirar a bola. Ficou parecendo peladão alto astral. É, pois é, seria um toque no Marquinhos, né? Que a seleção colombiana está reclamando. O jogador brasileiro está caído, vai sendo atendido ali pelo sósia do nosso Ivelton Lopes, que é o massagista da seleção. Vini Júnior está caído. Perguntaram a ele o que foi. Ele disse, o susto ainda daquela entrada, isso, 5 minutos atrás. Eu ainda estou com medo. O doutor Rodrigo Lasmar. Mas está... é joelho, viu? É o joelho. Preocupa, viu? Preocupa, claro que sim. O doutor Rodrigo Lasmar ali fazendo o exame. O exame clínico. Pode reparar aí que não é Ivel todinho. Olha aí, Ivel todinho, meu amigo. Ivel Lopes da seleção brasileira. E você vai conferindo no som da pioneira. 9 da noite, 26 minutos. 9:26. Anotem. Vai sair. Vamos caminhando para 26 minutos de partida. 26 é o primeiro tempo do jogo. E no placar da pioneira: Colômbia 0. Para a seleção brasileira, Osmar Cordeiro. A Argentina com Lionel Messi segue empatando por 0-0 diante do Uruguai. Liechtenstein 0-2 para Portugal, com direito a gol de Cristiano Ronaldo hoje mais cedo nas eliminatórias da Eurocopa. Sem clube, não há futebol. Não dá mais pro Vini Júnior, é isso aí, Wellington. Já deixou o campo, aquela entrada, viu? Aquela entrada lá foi pra arrombar, viu? João Pedro, camisa 9, está em campo. João Pedro, camisa 9, por gentileza. Não... Oi, Wellington. Não, só não me pergunto quem é. Mas o Thiago Silva vai fazer a apresentação. Fale-nos. Revelado pelo Fluminense e Prio. Fale-nos aí do João Pedro, ô meu caro Thiago Silva. Olha, André, eu tenho um pouco... Nos acessórios, Thiago Silva, eu tenho por favor. Pouco conhecimento também de João Pedro. Viu? Mas assim, dos atacantes, tá jogando na Inglaterra, no Brighton, né? Assim, dos atacantes que o Brasil tem, ele é o que tem mais função de 9. Inclusive é o 9 mesmo, né? Tem, é muito jovem, 22 anos, né? Magro, alto. Vamos ver, se a bola chegar, pode ser que ele ganhe confiança fazendo gol. Mas assim, o Brasil ainda segue com muita velocidade, porque tem Rodrigo, tem o Martinelli e tem o Rafinha. É, bola na esquerda, vai Brasil apertando, bola com o Martinelli, linha lateral da área, ele faz o break, Rodrigo pediu, é pra ele na área, linha de fundo, dominou de costas pra marcação, chegou Sanches, tomou de pão na boca e arrepiou tudo pra linha lateral, a lateral pra bater a seleção brasileira do lado esquerdo de campo. Sem clube não há futebol. Leia e assine o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. 1-0 e você vai curtir sábado, decisão no Barradão, estádio Manuel Barradas, Salvador. Tem o Leão da Ilha. O confronto do Leão da Ilha contra o Leão da Barra. O Vitória já na Série A, o Leão tendo que ir. Vamos Leão para a primeira divisão. Bartolomeu Fernando, espetacular. Vai comandar o show de bola, show de rádio, show de comunicação. Depois do ritmo Brasil na programação da Clube. 29 minutos cravados agora. 1-0 Brasil. Brasil tentou com o Martinelli pela esquerda. Ela passou por toda a extensão da grande área. Ele saiu aqui, é lateral para a seleção da Colômbia. Já foi batido. Machado tentou fazer o toque. É bola pelo meio. Ficou reclamando o Carrascal. E a bola é do Brasil. O Royal é quem vai bater o arremesso lateral. Aqui na ponta direita, no setor ofensivo para bater a seleção brasileira. Já batida a bola com o Rafinha. Rafinha faz o recuo de bola para Marquinhos. Marquinhos chama o goleiro brasileiro, o Alisson, na entrada da grande área. Tocou jogada com o Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães vem conduzindo, deixou pelo meio o André. Abriu bola pelo setor da esquerda. Renan Lodi volta com o Rodrigo. Rodrigo pela meia, vai tentando passar. Passou pelo primeiro, não passa pelo segundo, porque foi desarmado. A bola foi tocada para a linha lateral pelo defensor Cafetero. É lateral para bater a seleção do Brasil. Pelo setor da esquerda, a bola já foi movimentada, veio para André aqui pelo meio. O time do Brasil tenta se movimentar. Bruno Guimarães tentou por dentro ali, caiu. A arbitragem terminou apontando a sequência de vantagem para o time do Brasil. Rodrigo tenta pelo setor da esquerda, vem lá de pro cruzamento, carimbo contrário, ganha escanteio a seleção brasileira. Do lado de lá, o Wellington Araújo ganhou o escanteio, ganha uma opção agora de bola, a bola aérea, né? O João Pedro tem 22 anos e inclusive a coincidência que quem revelou ele no Fluminense foi o Fernando Diniz. Penido tá preocupado ali com o jogo aéreo do Brasil. Tá preocupadíssimo. Olha o Rodrigo, rapidinho, bateu escanteio, cutucada no primeiro pau, mergulhou chances para tirar pela defesa da Colômbia. Tenta pela direita, vai sozinho, hein? Vai o Dias sozinho. Tá aberta, Boqueirão na zaga brasileira, ele cortou, saiu o goleiro, bateu, prensou no zagueiro na hora de bater. A zaga brasileira aberta. Aí Dias vai no salseiro, pra lá, pra cá, escorregou, pediu a falta na linha de fundo. Meu amigo, o Dias desmoraliza todo mundo, hein, Wellington Araújo? Rapaz, parecia que ele tava de moto e o povo do Brasil correndo a pé atrás da moto. Passou por dois, entrou na área, foi travado, driblou e aí o pulmão disse: Tidane, não aguento mais não. Caiu sozinho. Meu amigo. E ele tava no Harley Davidson, né? O cara potente, o cara mexe assim, é meu amigo, não brinque não. E você confere da Clube. 9h32. 9h32 na mais bela capital do Nordeste brasileiro. Anotem. Com 32 minutos de partida, 32 minutos, olha o Brasil. Rodrigo fez a fita, girou pra fora! Sensacional o goleiro Vargas! Saltou pra fazer a defesa, ela tinha endereço certo, Wellington Araújo! Rapaz, um crime essa bola não entrar. Martinelli rolou para Rodrigo. Rodrigo girou em cima do zagueiro de costas, ficou de frente pro gol e bateu. Um crime. A bola não entrou. porque desviou na bunda do colombiano, é escanteio. É, o goleiro não pegou, foi um desvio na zaga, olha a bola na pequena área, subiu o Sanches e tirou de qualquer maneira, se atrapalhou a saída de bola o time da Colômbia, agora tentou para Dias, ele vai de novo agora pela esquerda, vem encarando, vem o primeiro marcador, deixou na saudade, ainda ele, vem Dias, agora por dentro, rolou para quem vem de trás, ajeitou para fora! Time da Colômbia com perigo, chute de fora, foi em cima do barraco, foi o São Paulino Ramos Rodrigues, o Wellington Araújo. E se eu sou o Fernando Diniz, pegava uma rede de pescador e dava a zaga do Brasil, viu? Pra jogar rede nele pra parar, porque ele disparou de novo agora, rolou na direita e o Ramos chutou pra lua. 1-0 Brasil. O Wellington Araújo, tá ligado aí, ô Osmar Cordeiro? Tá ligado aí, meu jovem? 33. É, mas não era isso não. Diga aí. Eu já penso isso. É, o Elton disse assim, na outra jogada do Ruiz, aliás, na outra jogada do Dias, o pulmão disse, homem te dana. Como seria homem te dana em espanhol? Eu fiquei curioso. Te dana-te. Te dana-te, hombre. Hombre, te dana-te. É, meu amigo. Jogo tá parado, é falta pro time do Brasil bater pelo setor da direita, sem clube não há futebol. Leia e assine o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. 34 minutos de partida, 34! É o primeiro tempo de jogo, o placar é 1-0. É para a seleção brasileira, mas o jogo tá duro, hein, Thiago Silva? Quem pensou que ia pegar facilidade se enganou, hein, Thiago? É, tá duro, o jogo tá bom, né? A Colômbia chegou com perigo, teve a chance de empatar, o Brasil já teve a chance de fazer o segundo. O jogo tá movimentado, o jogo tá rápido, né? O Luiz Dias é o mais perigoso até então da Colômbia. E o Brasil tem alguns jogadores perigosos, né? Quando a bola chega no pé do Martinelli, sabe o que faz, o Rodrigo sabe o que faz. O próprio Rafinha, que está aparecendo menos, mas também é perigoso demais. E tá bom, o jogo está interessante, André. Tenta pela direita o time brasileiro. E a falta está marcada, está apontando a arbitragem. A bola para o Brasil, Gabriel, o Bruno Guimarães é quem está caído. E o jogo parado e a bola brasileira. E você confere na Clube. Na cidade dos rios e das pontes. São 9:36, 9:36. Anotem. Tempo e placar em Barranquilha. Agora vamos caminhando com 35 minutos de partida, 35 minutos de jogo. Etapa inicial. E no placar da PRA 8. Para o Brasil, gol de Martinelli, Osmar Cordeiro. E começou no Monumental de Santiago, por enquanto segue 0-0 para Chile e Paraguai. Mesmo placar do clássico Argentina e Uruguai, com muitas confusões até aqui, mas a rede não balançando em La Bombonera para Argentina e Uruguai, segue 0-0. Sem clube, não há futebol. Vai, meu time, arrebenta. Não, tá. O Renan Lopes tá caído, vai ter cartão amarelo pro Diniz, que disse coisas. Leitura labial. Né, ué? Leitura labial. É. Apita direito, seu baralho. E... aí o árbitro disse, mas não ser futebol? Não ser preocupe futebol. Não, tá, calma. Aí foi e deu amarelo, né? É por aí, né? Não, Thiago, ele não é baralho não, filho. Não é canastra não, é futebol. Aí foi lá, tomou cartão, o Diniz. Tá nervoso o Diniz, Thiago Silva? É dele mesmo, né? O Diniz é temperamental. Tá mais calmo, oscila. Olha, tá ali, ó. Parece um amigo meu, viu, André? É, né? Preocupe não. Tá chamando calma. Ali os jogadores pra junto dele pra conversar. Sem clube não há futebol. Leia e assine o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Jogo parado, de novo o trabalho ali para a equipe médica da seleção brasileira, comandada pelo Dr. Rodrigo Lasmar. Terça-feira tem mais Brasil, só que aí no horário Corujão, 9:30 da noite, Maracanã, em Brasil e Argentina. Ei. Claro, você vai curtir tudo na Clube de Pernambuco. Bartolomeu Fernando, espetacular, vai narrar tudo aqui na emissora pioneira de Brasil e Argentina. É o último jogo do Brasil na temporada 2023. Ô André, diga, Wellington. Osmar falou aí que Argentina e Uruguai tá tendo muita confusão. Se eu pudesse escalar o árbitro de um jogo desse, eu escalaria Senhorzinho Malta armado pra segurar o jogo. E Rodésio como árbitro reserva, que era o capanga dele. Rodésio tentou matar Beato Salu e não teve jeito. Não teve jeito, quase matou. Não me diga nada, Senhorzinho Malta, não me diga nada. Era Senhorzinho Malta pitando e tô certo ou tô errado? Já nem de vá. A bola pela esquerda, movimenta Machado, tocou bola com Dias pelo setor da canhota, tocando bola para Catano. Catano no campo central, abriu o bilhete no setor da direita de campo, vem a bola para Manhãs, Manhãs abriu mais à frente, aí vai tocando bola, a seleção é da Colômbia, Ramos Rodrigues, fez o toque, toque com Boré, Boré tenta, vem pelo meio, aí foi marcado, cercado, mesmo assim ele consegue a bola do destino para Dias, Dias fez o toque. A jogada ficou com o Carrascalo, ele tentou na entrada na área, afasta de todo jeito a defesa brasileira. Sanches bonito, com categoria no peito na terra. A bola para o jogador que era Rodrigues. Rames dominou, atenção, é perigoso, tá na área. Dividiu, caiu, o juizão tá em cima do lance, mandou seguir. Tentou cavar a penalidade ali o Rames, na dividida, lapada no brasileiro. Aí o juizão parou, tá o Rames caído e os colombianos reclamando que é pá. Passa, senhor, que passa, hein, Wellington Araújo? Não, e o Rames tá maior cara de pau, né? Tá caído ali como se tivesse... jogar no Brasil, aprendeu, né? É, como se tivesse recebido uma pesada no peito. Tá caído ali o Rames, ou seja, recebeu aquele trancozinho e pediu o pênalti. O juiz já foi balançando o dedinho, né? Vai não, vai não! É, não dou pênalti não. É, meu. É, o jogo ficando quente. Sem clube, não há futebol. Leia e assine o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. E aí, como o tempo passa, né? O Ramos fez, ficou com o gol mais bonito da Copa de 2014. Já são mais de 9 anos. É, já dizia o velho Fiore. O tempo passa, torcida brasileira. Olha a Colômbia, Ramos ajeitou de direita pela linha de fundo. Ela foi rasteirinha, mas ele bateu com a surda, Wellington Araújo. Rapaz, que farrapada do sistema defensivo do Brasil. Deixar um Ramos com a bola livre de marcação na frente da meia-lua de grande área, tudo porque pediu uma falta e o juiz não tá dando empurrão não, o Ramos dominou de esquerda e caprichou na colocada de direita pra fora, perdeu o gol, 1-0 Brasil. E você confere na pioneira 9:42 na mais bela capital do Nordeste brasileiro, 9:42, anotem. Metropolitano de Barranquilla no placar da PRA 8. 3-0. Para o Brasil, gol! Foi de Martinelli, Osmar Cordeiro. Pela Série B, jogos de amanhã às 7 da noite. Tem Ituano e Chapecoense, às 9:30, Londrina e Novo Horizontino. Sem clube, não há futebol. Vai, meu time, arrebenta. Futebol é na Clube. Ao seu lado no show de bola, show de rádio, show de comunicação da emissora pioneira. Sem clube não há futebol. Leia e assine o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. 42! 42 e é ser Brasil. A bola com o Rafinha pelo setor da direita. Tocou no corredor, foi lá João Pedro. Segura o goleirão Vargas. O garoto João Pedro se enfiou ali no meio da zaga, mas o goleirão chegou primeiro, hein, Wellington Araújo? Chegou primeiro porque o lançamento foi bom, mas num pouco espaço de terreno. Facilitou a vida para o goleiro colombiano. Brasil 1-0. Sem clube não há futebol. Leia e assine o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Bola no corredor, ali na grande área, ficou com o goleiro Vargas. Ele tenta tocar a bola pelo setor da esquerda, vai tentando o Ramos Rodrigues, veio buscar o jogo, tocou a bola pelo meio, a bola tocada para o time da Colômbia. Uribe tentou participar, funcionou, a bola é rápida. Olha a bola perigosa, Carrascal segura, Alisson. Aí está a defesa do goleiro brasileiro, Catano, Carrascal, e segurou bem o arqueiro Canarinho. 43 minutos de partida, o primeiro tempo, Brasil vencendo 1-0, sem clube não há futebol. Leia e assine o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Sintonizam a Super Rádio Clube, o retrato falado de Pernambuco. Jogo mais uma vez parado, tá caindo o brasileiro Bruno Guimarães, tá respirando ali, com a temperatura, umidade lá em cima. O Rafinha tomou a porrada, tá sentindo. Bruno Guimarães levou a sua também. É pau pra todo lado, hein, Wellington Araújo? E foi tanto pau agora que o juiz marcou a falta, rodando o dedo duas vezes. Ele, estou marcando as duas lá atrás. Vixe, nossa senhora. Olha, Vinícius Júnior, o problema foi na coxa. Menos mal, né? Menos mal. 44! 4 no primeiro tempo, sem clube não há futebol. Leia e assine o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Bola vai ser movimentada, lançada no setor da direita, corre Rafinha para dominar de costas para o marcador, jogou para lá, para cá, ganhou o lateral. A informação na Clube de Pernambuco. Em La Bombonera, Argentina tem 0, Uruguai tem 1, gol do zagueirão Ronald Araújo. É. Ixi, nossa. É, meu amigo, não é fácil não, meu amigo. É da família. 45! 45 no primeiro tempo, já estamos nos acréscimos. Tá caindo o brasileiro, tá caindo o colombiano. É um festival sem clube não há futebol. Leia e assine o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Menino, o Diniz é brabo, viu? Pense, Diniz. Já, ele dá o dedo pro juiz. Né? É. O Osmar Cordeiro, tá ligado aí, Osmar? Tá ligado aí, Osmar? Diga. Você sabe dizer se em Barranquilla, especificamente, tem suco de caju, ou Osmar? Deve ter, viu? Deve ter, porque o Fernando Diniz tá à procura, viu? Tá mandando o juiz tomar toda hora suco de caju. É. Já, Diniz mostra Tião. Tião. Pro juiz. Isso. É um show. E você confere na clube. 4. 9:47. Anotem tempo e placar em Barranquilla. Para o Brasil, 46, tem mais 3 minutos no primeiro tempo, 1-0 Brasil. Chile e Paraguai seguem empatando em 0-0, Argentina 0, 1 para o Uruguai. Sem clube não há futebol. No show de bola, show de rádio, show de comunicação da emissora Pereira. 47! 47! Arranca seleção brasileira, bola para o corredor central, tem a defesa cafeteira, domina, vem tocando, catando pela seleção da Colômbia, abre bola pela meia, vem James Rodrigues no grande círculo de campo, ele vem dominando, vem avançando, toca a bola, a Colômbia é perigosa, vem na frente ali dentro da grande área, tira a defesa brasileira, o paredão azul da seleção canarinha, metendo a bola para fora da área, Rodrigo recebeu bola de Rafinha na esquerda, foi contido, está marcado, cercado, mesmo assim ele volta, domina, fez o toque de bola, trabalhou, encostou para Bruno Guimarães, a bola do time brasileiro, agora sim, vai abrir o bilhete, para justamente valorizar a chamada posse de bola, faltando 1 minuto e meio para terminar o primeiro tempo, esta é a Super Rádio Clube de Pernambuco, a mais importante emissora da América Latina, 48! 48 é o último minuto do jogo no primeiro tempo. O Brasil tem a posse de bola. Rafinha pediu aqui pela direita. Ele vai seguindo, conduzindo. Passou bem, levando. Vai levando o Martinelli. Vai de uma grande área. Tenta o cruzamento. Ela fica no meio do caminho. Nas pernas de Lucumi. É escanteio para o Brasil bater o Wellington. Agora uma eternidade para o Martinelli se definir, né? Nem atacava, nem tocava. Nem atacava, nem tocava. Entrou na área. Quando resolveu tocar, chegou a zagueirada. Escanteio para a seleção brasileira. Rafinha na cobrança. Perguntaram ao Fênix, será que o velho Martinelli estava esperando o rebote, hein, Wellington Araújo? Claro, será? Sempre. Esperando sempre. O rebote, a bola com o Rodrigo, recebeu de Rafinha, toca a bola, vai tocando bola o time brasileiro. 48 e 30, vai terminar o primeiro tempo. A bola vem, Rodrigo evitou a saída na linha de fundo, vai conduzindo, tentou, chamou para a tabelinha, ficou para o Rafinha, bico da área. Tá na frente da área, Martinelli. Preferiu abrir para a Londra na esquerda, ele ajeitou na linha lateral, cruzou, ganha outro escanteio, a seleção do Brasil. Escanteio para bater o Brasil, agora do lado da lá, o Wellington Araújo. Eu só não entendi o Martinelli agora. Meia lua, sozinho com a bola, em vez de chutar no gol, ele tocou na esquerda. Escanteio, Rodrigo na cobrança. É por conta e risco do uruguaio. Bateu Rodrigo, recebeu de volta. Ele dominou, tocou para Martinelli, entrada na grande área. Abriu para o lado e no lado esquerdo de campo. Aí ele se virou, girou e vai recuar. Recua para o campo de defesa e termina. Termina o primeiro tempo de jogo em Barranquilla. Colômbia tem 0. O Brasil tem 1. Gol do Martinelli aos 3 minutos. Reportagem internacional da Clube Wellington Araújo. O Vinícius Júnior saindo por ali com cara de poucos amigos, coxa esquerda emplastificada do Vinícius Júnior, que saiu machucado no primeiro tempo. Brasil vencendo o jogo e Fernando Diniz tem como opções Lucas Perry, Bento, Nino, Bremer, Carlos Augusto, só nome de cantor. Douglas Luiz, Pepe, Joelinton, Paulinho, Rafael Veiga e Endrick, as opções do técnico Fernando Diniz. Ô Dedé. Sim. Se tivesse um açaí pendurado na trave, aquele chute Martinelli tinha chutado. Tinha chutado. Pra pegar o rebote. Sem clube não há futebol. Toma Araújo, repórter da Vitória, nas reportagens de Brasil e Colômbia. É jogo valendo, eliminatória de Copa. É jogo de Copa do Mundo, amigo. Copa do Mundo para 2026. São 9 da noite, Brasil. 52 minutos, 9:52. Vamos girar a informação. Sala Nacional e Internacional, Jaime Cisneiros. Está chegando ele que é o campeão. Pelas eliminatórias sul-americanas, 5 compromissos acontecendo ou que aconteceram já no dia de hoje. Bolívia, com 2 gols de Carlos Vaca, venceu por 2-0 o Peru. Venezuela e Equador ficaram no empate em 0-0. Final de primeiro tempo para Argentina, 0-1 para o Uruguai, gol de Ronald Araújo em La Bombonera, no Monumental de Barranquilla, jogo que você confere aqui no Som da Pioneira. Final de primeiro tempo para 0 Colômbia, 1 para o Brasil, gol de Martinelli. E no jogo do Chile, no Monumental de Santiago, Chile 0 Paraguai também 0. Volto com ele, o Show de Bola. Ei, eu sou a Cordeiro, campeão aqui no Som da Clube de Pernambuco. Agora é hora de análise. Vitória parcial do Brasil. Jogo bom, jogo movimentado no Metropolitano de Barranquilla. 0 para a Colômbia, 1 para o Brasil. Está chegando na Clube, na grande rede, o comentarista objetivo, Thiago Silva. Torcedor pentacampeão, intervalo de jogo, Brasil vencendo a equipe da Colômbia, a seleção da Colômbia por 1-0. Nesse primeiro tempo que foi movimentado, primeiro tempo bom, Brasil evidentemente que oscilou, natural a Colômbia sair para o jogo. Colômbia tomou um gol com 3 minutos. Com 3 minutos de jogo, o Brasil criou 3 oportunidades de gols. Deu logo um cartão de visita numa finalização do Renan Lodi. Cabeçada do Vinícius Júnior, após o cruzamento do Emerson Royal. E o gol do Martinelli, após um passe do Vini Júnior. 3 minutos, tudo isso já aconteceu. Então, o jogo ficou com um cenário diferente. É, claro que a Colômbia, puxando esse histórico recente, viu que o Brasil vem de uma derrota e um empate, mas é a seleção brasileira e time mais leve, né, com alterações, mas de qualquer forma a Colômbia foi surpreendida, né? Não, os colombianos, eles não esperavam tomar um gol com 3 minutos de jogo. E aí tudo que foi trabalhado já dá uma mexida na estratégia. Isso a gente não tem dúvida, né? Naturalmente a Colômbia foi buscar mais o ataque depois de tomar um gol. O Brasil até os 10 minutos estava meio que soberano. Estava tocando pouco e jogando com verticalidade, buscando sempre a velocidade dos atacantes. E aí, naturalmente, o tempo passando, a Colômbia foi entrando no jogo. E aí começou a criar algumas oportunidades, né? Teve um chute perigoso do camisa 8, Carrascal. Teve uma cabeçada do Uribe, com ali perto dos 16 minutos, essas duas tentativas. Chute passou muito perto, a cabeçada não foi tão forte assim. O Alisson estava bem posicionado e segurou com relativa tranquilidade. Teve o Luiz Dias, que é o jogador mais perigoso, atacante do Liverpool, da seleção da Colômbia nesse primeiro tempo. Perdeu uma chance com 21 minutos. Né? Então, assim, a Colômbia buscou um empate. Buscou empatar o jogo. Cresceu na partida, principalmente depois dos 15 minutos desse primeiro tempo. Com 26 minutos, o técnico Diniz foi obrigado a fazer uma alteração e perdeu um pouco aquela mobilidade e mudou o funcionamento do ataque, mudou a característica e função e posicionamento dos atletas. Quando o João Pedro, do Brighton, da Inglaterra, entra, ele vai para a referência, ele é aquele mais camisa 9 mesmo, atacante magro de estatura. O Martinelli foi para a ponta esquerda, o Rodrigo continuou no meio campo ofensivo e o Rafinha continuou no lado direito. Então trocou ali só o posicionamento do Martinelli com o próprio João Pedro. Né? O Martinelli estava fazendo mais a referência. Quando o João Pedro entrou, o Martinelli foi para o lado esquerdo no lugar do Vinícius Júnior. Então o Brasil perdeu um pouco da mobilidade, né? O João Pedro é mais para executor de jogadas, né? Aquele atacante mais para chegar finalizando. Teve uma bola até que ele perdeu o ângulo e chutou cruzado, né? Mas assim, apareceu pouco. Com certeza o Vinícius Júnior daria muito mais trabalho aos colombianos, né? Que para a Colômbia essa alteração foi muito boa. Menos um jogador de drible, menos um jogador chato, né, para os defensores colombianos. E aí teve uma chance que eu anotei aqui com 31 minutos, que o Rodrigo chutou, a bola desviou caprichosamente no colombiano e foi perto da trave esquerda. Se não desvia na zaga da Colômbia, certamente iria sair ali o segundo gol, um bonito gol do Rodrigo, que virou driblando e chutando a bola muito consciente, e aí a bola passou perto, pertíssimo, raspou a trave e foi para tiro esquinado. Teve uma tentativa da Colômbia com o James, que chutou e a bola passou raspando a trave do goleiro Alisson, e teve uma tentativa, um chute de longe do Carrascal, que o Alisson estava bem posicionado e segurou com relativa tranquilidade. Então, assim, a gente descreveu aí diversos lances, alguns mais perigosos, outros menos. É um primeiro tempo que eu considero movimentado e o natural do futebol. Como o Brasil fez um gol muito cedo, a Colômbia cresceu no jogo depois. Era muito cedo para a Colômbia sentir o golpe do gol. Não sentiu, não. É, tinha muito jogo, está jogando em casa. Foi buscar reagir, foi buscar essa reação. Poderia ter empatado, poderia, criou algumas oportunidades. Como poderia também ter sofrido o segundo gol. É aquela história, o jogo ficou realmente movimentado e esbarrou um pouco na questão de eficiência. Né? As equipes, se tivessem mais eficiência, mais competência, poderia ter saído mais algum gol, ou outro do Brasil, ou esse gol do empate da seleção da Colômbia. Segundo tempo, a perspectiva de continuar movimentado. Né? A Colômbia está insatisfeita com esse placar. O Brasil, quando tem a bola, em alguns momentos desse primeiro tempo, até que não tem como tirar tudo do que o Diniz quer. Né? O Diniz gosta de trocar de passes. E aí hoje a gente está percebendo que quando tem a bola estão buscando o ataque. Está tocando mais vertical, para frente. Em alguns momentos ainda tocou atrás. Teve um lance, inclusive, que perdeu uma bola e quase a Colômbia chega ao gol. Mas aí é natural que é do treinador mesmo, que gosta de trocar muito passes. Mas hoje está menos evidenciado isso. E aí, naturalmente, nesse segundo tempo, a Colômbia vai continuar insistindo, né? E o Brasil tem que continuar jogando também. Porque se a gente for observar o primeiro tempo, mesmo com a Colômbia reagindo e chegando no ataque, o Brasil também chegou. Então o jogo ficou meio que equilibrado. Bons minutos e momentos da Colômbia, mas o Brasil dava uma resposta. Que continue assim, o Brasil respondendo e assustando também a Colômbia. Para a Colômbia não gostar do jogo e achar que está tudo certo, tudo bem encaminhado para ela buscar o empate. O Brasil tem que continuar assustando também, para ela também ficar um pouco mais atrás, com mais cautela e não sair também de todo jeito para o ataque. É, os colombianos sabem que também se for para o ataque buscar esse gol de todo jeito, pode sofrer o segundo e aí complica de vez. É, tem que ter também alguma cautela. É importante o Brasil estar assim sempre ameaçando os colombianos. E aí o Fernando Diniz, ele já fez uma alteração forçada. E com certeza outras mudanças ele vai fazer durante o segundo tempo. Até porque ele tem boas opções, né? Tem boas opções no banco. O Rafael Veiga, se ele quiser dar um cara mais cognitivo ali no meio campo, um cara de origem, de ofício, né? Para dominar uma bola, para encontrar um companheiro livre, né? Para deixar alguém na cara do gol. Porque o espaço, se a Colômbia continuar com esse placar favorável ao Brasil, continuar atrás do placar à Colômbia, naturalmente eles vão se atirar um pouco mais para o ataque. E aí, naturalmente, o espaço vai aparecer. E aí é nesses momentos que um jogador que tem qualidade no meio campo pode deixar um companheiro na cara do gol. Claro que o Rodrigo está fazendo essa função. Acredito até que o Rodrigo oscilou no primeiro tempo. O Rafinha também apareceu pouco. Acredito que ele pode aparecer um pouco mais. Tem drible, tem qualidade para isso. Então acredito que o Diniz pode puxar um pouco a orelha ali do Rodrigo, do Rafinha, para eles renderem mais. Né? Eles têm potencial para isso e terão espaço. Né? Como eu falei, a Colômbia vai dar um pouco de espaço com o decorrer do tempo da segunda etapa. Né? Logo no início talvez não, tem todo o segundo tempo ainda. Mas em algum momento a Colômbia, se o tempo for passando e o placar continuar 1-0 para o Brasil, naturalmente ela vai se soltar e aí o espaço vai aparecer. E aí ele tem o próprio Pepe que treinou, né, o Renan Lodi. Teve uma hora que fez pena, né? O lance que a gente falou, que o jogador parecia que estava de moto e o Lodi de bicicleta. Porque realmente o jogador estava atrás, o Luiz Dias, o bom atacante, camisa 7 da Colômbia. Chegou na frente e fez o que quis. E só não fez o gol porque foi na hora H, a zaga chegou, o Alisson estava bem posicionado também. Fechou ali o ângulo. Cresceram na frente do Luiz Dias, por muito pouco ele não empatou naquele lance. Então o Lodi é o franzino, né, na marcação, tem que ter cuidado nesse setor, porque o Luiz Dias pode se criar em alguns outros setores do campo, um jogador que precisa ser bem marcado nesse segundo tempo. E aí ele tem o Pepe, que é atacante, mas treinou também nessa função, mas assim, não é momento para colocar o PP, até porque o Brasil está ganhando de 1-0, e colocar um atacante, e colocar uma improvisação, não, acredito que não tem essa necessidade. Pode ser que durante o segundo tempo o Diniz coloque mais um zagueiro na equipe, para dar uma liberada nos laterais, e aí quando liberar os laterais, ele pode utilizar o PP como ponta, pode, ele pode colocar mais um volante para dar uma proteção melhor aos laterais, né? Já que o Renan foi facilmente perdeu na velocidade, de repente ele coloca ou mais um zagueiro ou mais um volante para ter uma proteção, né? E aí ofensivamente ele tem o Endrick, né, que pode ser uma boa opção, o próprio Paulinho, que está confiante, é um jogador que vem fazendo gol no Atlético Mineiro. Eu particularmente não me surpreendo se um ou outro aí não entrar. Porque não necessariamente foi convocado, tem que jogar. Às vezes fica no banco e não entra, né? Mas vai depender da circunstância. Mas assim, o Diniz tem algumas boas opções. Claro, não é aquele banco sensacional, espetacular, que o torcedor fica com uma ansiedade que esse jogador pode entrar e resolver. Não é, né? A gente sabe que a seleção tem algumas carências, precisa melhorar muito. Alguns jogadores também ainda precisam render muito mais do que estão rendendo, mas não tenha dúvida disso, que o Diniz tem algumas boas opções. A gente conhece dois jogadores que estão no banco da Colômbia, né? O Richard Rios, que joga no Palmeiras, e o Campaz do Grêmio, né? Então, dois jogadores que a gente conhece, né? E aí tem o próprio Hernandes, né? Tem alguns outros, o Mosqueira, mas aí é zagueiro, que já foi titular desse time. Né, o próprio Córdoba, atacante, camisa 9, o Sinisterra. Então ele tem também, claro, algumas opções, e com certeza ele vai mudar, né? Não tenho dúvida disso. A não ser se não no intervalo, né, porque ele acredita que dá para manter esse mesmo time. A Colômbia não fez um primeiro tempo ruim, a Colômbia teve chance de empatar o jogo. A Colômbia está jogando diante de uma seleção forte, é uma seleção que tem uma juventude como ponto substancial nesse jogo, uma média de idade muito baixa, é um time rápido. Então, claro que a Colômbia, o treinador está sabendo de tudo isso. Então, assim, acredito que o primeiro tempo foi de um nível bom. Arbitragem boa, do Andrés Matonte, o árbitro da partida. Ele não atrapalhou realmente a vida de ninguém. A gente vai observar aqui o retorno das equipes. Colômbia já voltando. Sinisterra, camisa 14. Ai, vai entrar na seleção da Colômbia. Na hora que o cara subiu a placa, o cinegrafista tirou. É um show. Ô, meu gente. Pronto, a Colômbia está voltando com essa alteração. A princípio, a única do intervalo. Não, tem outra, viu? Entrando Borja também, o camisa 17. Daqui a pouco o Wellington vai confirmar as duas alterações. O Brasil, acredito que não muda. Tudo pronto na Clube. Volta a narrar o show de bola. Thiago Silva, objetivo, analisou o Brasil 1, Colômbia 0. Atenção, Brasil. Ela corre livre. É mais emoção quando ela... Eu tô ligado nos campeões da bola. Ah, é tudo a ele. André Luiz Cabral. A saída foi dada pela seleção. seleção brasileira. Bola movimentada, briga pela bola Boré, pela seleção da Colômbia, pelo setor da ponta direita. O juizão parou, deu falta. Vamos lá, Wellington. Anote, risco número 6, Machado para a entrada do Sinisterra, camisa 14. Saiu 6, entrou o 14. E saiu o camisa 5, Uribe, para a entrada do 17, Asprilla. Isso é um nome, já sobrenome tradicional na Colômbia, porque quando eu era menino já tinha um Asprilla também na Colômbia. É. 17 e o Sinisterra, qual é o número dele? 14, ué? 14 e 17. Muito bem. Mudanças na seleção da Colômbia. Time brasileiro já fez uma mudança no primeiro tempo e... vamos, não mexeu mais. O Vini Júnior foi quem saiu para entrar o João Pedro. A bola movimentada, tenta vir o time da Colômbia. A bola recuada, vai tentando vir para o campo de ataque. A bola bem no peito do Pedro, no terreno. Tenta a jogada de bola, Rodrigues. Rames Rodrigues caiu, pediu a falta. O juizão mandou seguir. Olha a bola recuada para o goleiro Alisson. É de primeira aqui no setor da esquerda da defesa brasileira. Na dividida, ganha o escanteio da Colômbia. Tudo porque não deram um chutão pra frente, hein, Wellington? Rapaz, eu achei que o Bandeira errou, viu? Porque na hora o jogador brasileiro deu as costas pra tiro de meta e o cara da Colômbia saiu. Então, olha aí, Rames na cobrança. Rames Rodrigues bateu o escanteio, bola venenosa, subiu no segundo andar, Alisson para dominar. Tranquilo e seguro o goleiro brasileiro, Wellington. Foi lá no segundo andar, tranquilo, lá vai o contra-ataque. Time brasileiro, João Pedro dominou, recebeu, tá de cara pro vento, atenção, meia lua da área, agora tá na área, mas tá sozinho, foi desarmado, vai se agarrando com um colombiano, o colombiano agarrou-se com ele, caíram os dois, e o árbitro pega a falta. Falta para a seleção da Colômbia bater, vai se movimentando o time colombiano. É, meu amigo, ali a jogada. Colômbia pelo setor da esquerda, perigosamente, agora tá na área. Dentro da área, na bomba. Carimba, defesa brasileira. O time da Colômbia foi muito rápido. É uma dificuldade grande pro time do Brasil. Entrou 21 aí no time da Colômbia. A bola movimentada, recuada pro time colombiano. Vem a jogada com o Catano. Catano deixa com o Sanches. Sanches abriu a bola pela meia. Rames Rodrigues tocou. O time da Colômbia tenta se mexer. Asprilla fez o toque de bola, volta para Rames. Rames vem dominando, vai levando, tenta por dentro fazer a tabelinha. Não funcionou. O rebote de bola na meia no time da Colômbia. Ficou pedindo falta o time do Brasil. A jogada tá valendo. Ela vem na grande área, passa por toda a extensão da área, vai do outro lado, é lateral para bater o time do Brasil. O time da Colômbia. É o 17, é o Borja. Não é o Asprilla, não. É Borja, né? Borja. Isso. Borja. É o 17 no time da Colômbia. Time da Colômbia, Borja. Muito bem. Ô, Thiago, é aquele que jogou no Palmeiras, Thiago? Será que é aquele? É, não. Aquele é atacante. Esse aí que entrou é lateral esquerdo. Pronto. Esse aí assessorando você. Thiago Silva. Bola pelo setor da esquerda. Martinelli desce a ladeira perigosamente. Tá na área. Fez a finta. Olha o toque. Pode pintar o segundo. Vem, Rodrigo. Foi desarmado. Bola na entrada da área. Bomba! De Bruno Guimarães pra fora. Pela linha de fundo. Bola perigosa. Nossa, para a seleção canarinha, Wellington! Rapaz, passou pertíssimo, quase o segundo gol da seleção brasileira. Você falou aí em número 21 em campo, aí é da pente de presente a careca. Quando você pega o banco da Colômbia, não tem nenhum 21. É, então aí fica difícil. É, vamos em frente. É o titular, rapaz. É. Vem o Munhoz, tá certo, é o Munhoz, tá na lateral. Ah, desculpa, sim. Viu, queres endoidar o repórter? É que o narrador já endoidou, a bola vem descendo, entrando na grande área, recuada com o Bruno Guimarães, olha o toque de bola na esquerda, perigosa, tá sobrando, marca penal, tira a defesa colombiana. É O Munhoz já tá desde que o jogo começou. É um verdadeiro show. Mas vamos nessa. A bola movimentada perigosamente. É Dias que gosta de fazer essa arrancada. Ele engatou a primeira, a segunda, a terceira. Enganou bem o marcador. Vem a jogada do time da Colômbia. Epa, ficou no chão ali o jogador colombiano pedindo a falta. O juizão manda seguir. É bola tocada. Olha a bola com borra. Ele dominou, fez o toque de bola. O time da Colômbia vem com o James Rodrigues. Faz o recuo. Jogada com o Catano. Catano tenta inverter a bola na esquerda. Ela fica no meio do caminho para a seleção brasileira. E você confere na Clube. No Brasil é bola na esquerda. Não deu para o Rodrigo. Ficou fácil para a defesa colombiana. A hora certa. 10:13. 10:13 da noite. É na cidade que eu amo, a capital pernambucana. Anotem. Tempo e placar em Barranquilha. Vamos caminhando com 6 minutos de partida, 6 minutos de jogo, etapa complementar. E no placar da PR a 8. Brasil, Osmar Cordeiro. Pelas eliminatórias sul-americanas, Argentina 0, 1 para o Uruguai. Chile e Paraguai seguem empatando em 0 a 0. Sem clube, não há futebol. Vai, meu time, arrebenta. Até parece um estresse de certeza. Futebol é na clube. Perigosamente o time da Colômbia. O tiro, a bola mascada, vai embora na última linha. Ficou ali desesperado o Sinisterra, pedindo escanteio. O uruguaio só deu tiro de meta. Wellington Maraújo. É que quando ele limpou para a perna esquerda, escureceu a vista. Foi de bico de todo jeito para qualquer lado. Tiro de meta para a seleção brasileira, que vence por 1 a 0. E o banco, no banco da Colômbia, o Borja estava com a 18, né? Aí ele entra com a 17. É um verdadeiro show de alinhamento. A bola movimentada, tenta sair pro jogo, Rafinha, pelo time brasileiro. O árbitro pega a falta, porque ele tomou ali a pancada, tomou a sua porradinha. Tá sentindo ali o Rafinha caído, está no terreno. Vai ganhar um pouquinho de tempo também. A falta, evidentemente, que existiu. A falta foi dura, veio com tudo o Carrascal. E a falta está marcada. É bola para a seleção brasileira. Vamos caminhando, torcida brasileira nas eliminatórias da Copa. 8 minutos de partida, ao segundo tempo, 1 a 0 para o Brasil. Bola com o Martinelli no campo de defesa. Ele recua a bola, vem trabalhar, jogar no time do Brasil, exatamente com o Gabriel Magalhães. Ele tenta pela meia, Bruno vai embora, e tocando bola no setor da esquerda para Rodrigo. O jogador do Real Madrid chama para dançar o primeiro, fechou na diagonal, vem por dentro, errou a zaga. Volta a bola com o garoto Rodrigo, ela vem de fora da área, pomba pela linha de fundo no chutaço de Rafinha, que fica maluco pedindo escanteio, e a arbitragem deu tiro de meta, Wellington. E eu digo, pelo amor dos meus filhinhos, que defesa espetacular do Vargas, meu amigo. Se o juiz não deu escanteio, ele é cego. Pois é, uma defesaça do goleiro colombiano, claramente impedindo o segundo gol brasileiro na jogadaça e no chutaço do Rafinha. Escanteio. Vai bater o escanteio, o time brasileiro da direita para a esquerda. É Rafinha que se posiciona. Tem cheiro de gol, galera. Tem cheiro de gol. Vamos lá, Brasil. Vamos começar a matar esse negócio. O jogo é perigoso, o jogo é laical. O jogo é bom em Barranquilha. Escanteio batido, bola venenosa. Cabeçada pela linha de fundo. Como manda o figurino. Subiu o garotão João Pedro, ela foi embora na última linha, Wellington. É, meus amigos, agora eu lembrei de Eva aí, rapaz. Essa daí tava morrendo na rede. Perdeu o gol, Brasil, mas vence por 1 a 0. É aquela história, né? Até queixo no peito, né? Queixo no peito. Foi quase... Eva aí, Dadá, Jardel, Vígima. Esses aí não perdiam, não. Esses aí botavam no fundo do barbante. Mas aí, o João Pedro é jovem, 22 anos, está ganhando aí a primeira oportunidade na seleção brasileira. Sanches domina pela defesa, é da equipe colombiana, toca a bola com Catano. Catano olha a posição dos seus, deixou para Carrascal. Carrascal abriu do lado esquerdo de campo, vai tentando o time da Colômbia. Lançamento vem para o outro lado, bela bola de Trivela, recepcionou o time colombiano, vai para cima, vai tentando buscar. Ele domina, Sassaricô, passa pelo primeiro, vem pelo meio, recebeu a tabela, tabelou de volta, a bola com o Boré, ele domina, vai chutar, segura com estilo o goleiro Alisson. Grande defesa do goleiro brasileiro, Wellington. Subiu e trouxe a bola. Se é o que eu conheço, chamado da Saeva, era tapa de gato por cima do travessão, três reboladas e um sorriso pra foto. É. E aí saía do jogo também, tem esse detalhe. Você conferindo na Clube! 10 e 18, a bola com o Rafael, vai perigosamente no embalo, atenção, atira pela linha de fundo, mandou em Bogotá. A bomba do Rafinha, ela foi embora, é tiro de meta. Conferindo a hora certa, 10 e 18. 10 e 18. Anotem. Com 11 minutos de partida, 11 minutos de jogo, etapa complementar. E no placar da pioneira, 0 para a seleção brasileira, Osmar Cordeiro. Coritiba e Cruzeiro são punidos pelo STJD e jogarão sem torcida até o final do Brasileirão. Sem clube, não há futebol. Vai, meu time, arrebenta. Até parece um escreve de certeza. Quem tem clube tem mais futebol. Sem clube, não há futebol. Leia e assine o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Thiago Silva, vamos caminhando com 12 minutos de partida, segundo tempo, 1-0 para o Brasil, Thiago. Segundo tempo parecido, André, com o primeiro tempo, viu? Movimentado, a Colômbia já teve chance, o Brasil mais ainda. O Brasil começa bem, assim como foi o primeiro tempo. Começou muito bem o primeiro tempo, tá com semelhante, um cenário Rodrigo semelhante. Rodrigo tá na área, girou, cortou o segundo, segura o goleiro Vargas. A bola que veio do outro lado, ele dominou, fez a ginga, saiu da marcação e bateu. Complemente, Thiago. É o que a gente imaginava dessa seleção, tá acontecendo. A alegria nas pernas dos jogadores, né? O Rafinha driblando e finalizando, Rodrigo driblando e finalizando. Olha, se tivesse o Vinícius Júnior, daria muito mais trabalho, né? Mudou um pouco a característica com o João Pedro, mas mesmo assim o Brasil faz um jogo interessante nesse aspecto de velocidade e drible. Tentou o time da Colômbia pelo setor da esquerda, mas o Dias já estava curtindo a mão em terra estranha, estava impedido, estava lá na fila do gargarejo, como diz o carioca, e a bola vai sendo movimentada para a seleção brasileira. Martinelli perdeu na dividida, Lodi estourou de qualquer maneira, a bola do outro lado, Rafinha tentou dominar, não deu para dominar, a bola se perdeu na linha lateral. É lateral bola para bater a seleção da Colômbia. Porra, é quem vai bater o arremesso. Entrou agora no intervalo, 1-0 para o Brasil. Sintonizam a Super Rádio Clube de Pernambuco, a emissora pioneira. Sem clube não há futebol. Leia e assine o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Você curtindo a Clube. Alô, Johnson, em boa viagem, um grande abraço. Um abraço pro nosso Johnson. E está ligado na Clube de Pernambuco. Alô, Kelly Santana, vai se recuperando e da cirurgia, tá tudo bem com a Kelinha, graças a Deus. Vai Rames Rodrigues, bateu o arremesso lateral, bate o arremesso lateral, toca a bola com Sanches. Sanches, o quarto zagueiro, domina, tocou bola para Rodrigues. Rames Rodrigues, olha a bola perigosa do time com o Munhoz do time da Colômbia. Ele parou, diminuiu consideravelmente a velocidade, tocou para Catano, Catano para, jogando bola com Carrascal, dominou, voltou para Rames Rodrigues. Munhoz fez o toque, a bola curta, perigosa, o time da Colômbia, cruzada, passa no pé do Dias, no bico da pequena área, pela esquerda, ele não conseguiu dominar. Aí sai tocando bola o time do Brasil, tendo a bola, vai subindo, levantando, subindo o Gabriel Magalhães. Ele tentou o passe, e ganhou o lateral o time do Brasil. Mas muito pouco, por muito pouco, o Dias não empatou o jogo, hein, Wellington? Foi muita sorte da seleção brasileira. Sobrou logo a bola pra coalhada, meu amigo. Aí ele foi dominar, a bola passou. O danado é que parece com coalhada mesmo. É brincadeira. E você confere na Clube. São 10h23. 10h23, anota, hein? Tempo e placar em Barranquilla. Vamos caminhando com 15 minutos e meio. 15 minutos e meio de jogo, etapa final. É o segundo tempo de partida eliminatória da Copa do Mundo. E no placar da pioneira, para 0 para a Colômbia, 0 para a Colômbia, 1 para o Brasil, Oscar Cordeiro. Manchester City bate recorde na Premier League e fatura 4,3 bilhões de reais. Sem clube, não há futebol. Vai, meu time, arrebenta. Show de rádio, show de comunicação. Oi, Dedé. Professora pioneira, Dino Wellington Araújo. Movimentação já no banco da seleção brasileira e também da Colômbia. Eu lembrei agora uma charque que eu comi. É. Que tava salgada, não, viu? Eu emendei canudo da piscina até aqui na mesa pra não faltar água. Tá caindo ali o colombiano com a mão no roxo. Tá reclamando. Realmente... É, a mão do zagueiro brasileiro Gabriel bateu no Magalhães. Queixo. Bateu no queixo, ó. Bateu no queixo. Aí ele bota a mão no rosto, dizendo que foi agredido. Boré é o atacante colombiano que está caído. Sem clube, não há futebol. Leia e assine o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. O Elton Araújo alertou aí, meu caro Thiago Silva, que seleção brasileira vai mexer. O que, é que você faria, hein, Thiago? Olha, André, o Rafinha deu uma melhorada, então eu não tiraria o Rafinha. O João Pedro jogou muito pouco, né? Se fosse para substituir alguém, seria o João Pedro, mas atuou poucos minutos, né? Quer dizer, na verdade, ele jogou 25 minutos, 20 e poucos minutos no primeiro tempo, e tá com mais 17 agora, tá jogando quase um tempo, né? Acredito que não seria ainda pro João. O Martinelli fez o gol, né? Ele pode tirar o Renan Lodi, que acredito que não está tão bem, né? E aí pode colocar um volante ou um zagueiro. Ou um volante ou um zagueiro, ou realmente improvisar o PP como ele já treinou. Mas aí para ele colocar o PP, ele tem que mudar o sistema, tem que colocar mais um zagueiro para liberar os alas. Então, assim, ele tem algumas alternativas, né? O próprio Rafael Veiga. Vamos esperar o Endrick, né, que deve ser um atrativo também interessante. Vamos esperar o que ele vai fazer. Olha o Catano perdendo a bola, o time brasileiro tentando arrancar a bola perigosamente. É para Martinelli, bola jogada do Rodrigo. Martinelli invadiu a área, agora está fora da grande área de costas. A marcação pelo setor da esquerda. Deu bola para o meio, ajeitou Bruno Guimarães, tocou na tabelinha brasileira. Na canhota para quem vem de trás, Emerson Royal dominou, parou, olhou a posição dos seus. Ainda ele com a bola dominada, agora vai tentar sair para o jogo. Ficou pedindo a falta, o juiz mandou seguir, nem cruzou. Homem chutou, não fez nada. Agora é a Colômbia que desce a ladeira. Rames domina, a bola escapou do seu controle, ele ainda assim correu para dominar e conseguiu avançando o time da Colômbia. Ele dominou, passou para a área, atenção, perigoso. Opa, caiu. O juizão disse que não. O Sinisterra ficou pedindo penal e o árbitro aponta apenas para o tiro de meta. O Wellington Araújo queria dar o drible em raio-x, né? Ele deu a tapa na frente e queria que o jogador brasileiro saísse da frente. Aí foi no empurra-empurra, caiu e o juiz disse: levanta o tareco e segue o jogo. Sem clube não há futebol. Leia e assine o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Tá ligado aí, ô Thiago Silva? Tá ligado aí? E apoio? Lembrei de uma história aqui do querido e saudoso José Bezerra, viu, Thiagão? Tava Bezerra e Walter Spence fazendo eliminatória de Copa em Bogotá, Brasil e Colômbia, lá nos anos 70. Aí tinha um amigo deles em comum, que era o Cicerone lá e tal. Aí o cara foi perguntar, Spencer ficou dizendo que em Brasil, Becerra ser hijo de vaca, tá? E aí, olha a Colômbia perigosamente tenta avançar, pediu uma falta, o juizão manda seguir, a bola é brasileira. Aí o cara foi perguntar, Bezerra, entendeu ou não? Becerra, és verdade. Bezerra gostava disso. É, Becerra, és verdade que em Brasil... Becerra ser hijo de vaca. Aí ele respondeu: Sim, é verdade. E é verdade também que tu madre é uma vaca. A bola lançada vem na linha de defesa, sai bem do gol o arqueiro brasileiro. Oi, Wellington. E não fala em vaca, não, que vaca fez 2 gols hoje. Oi, na Bolívia. Não fale mal de vaca, não. Vamos lá, conferindo na clube. 15-28. Olha a Colômbia na área, tira do jeito que deu a defesa brasileira. A hora certa, 10h28, anotem. Tempo e placar em Barranquilla. Vamos caminhando com 21 minutos de partida. 21 minutos é o segundo tempo de jogo. E no placar da pioneira, para a seleção brasileira, Osmar Cordeiro. Em andamento na segunda etapa, 0 Argentina, 1 Uruguai, 0 Chile, 0 Paraguai. Sem clube, não há futebol. Futebol é na clube. Mexeu o time dos homens, hein, Hélio Araújo? Saiu o Borré, todo borrado, entrou Córdoba, camisa de número 9, e vai entrar Paulinho, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, já. Isso, olha a bola na área, o time brasileiro, seu goleiro, bate, Rafinha com perigo, e o goleiro tirou. Meu Jesus. A bola rápida pela direita, envolvendo a marcação da seleção colombiana. A bola foi na trave, depois do pequeno desvio no goleiro, Wellington Araújo. Meu amigo, cara a cara, o Rafinha bateu e a bola caprichosamente pegou no pé da trave. Aí gritaram ali: perde um gol desse, não, erro de... Ai, meu Deus, se eu vi bater na trave, eu me dane, viu? O reflexo danado um em cima do outro. Aí depois deu pra ver. Aí o Rodrigo vai saindo no time do Brasil. Rodrigo vai saindo Paulinho no time entrou. Brasileiro. Paulinho entrou, 19, Paulinho. Paulinho 19. Paulinho 19 no lugar de Rodrigo. E aí a mudança no time brasileiro, Thiago Silva. É, como o Rafinha melhorou, inclusive quase fazer esse gol e já criou mais outras oportunidades nesse segundo tempo, do quarteto era realmente o Rodrigo mesmo pra sair. E aí vamos esperar o Paulinho. O Paulinho é mais atacante do que o Rodrigo, né? O Rodrigo é um pouco mais de trás. O Paulinho é mais enfiado, né? E vem fazendo alguns gols aí no Atlético, tanto que foi convocado. Muito bem. Então, Paulinho, artilheiro do Campeonato Brasileiro, está na seleção. E sem clube não há futebol. Leia e assine o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. A bola vai ser movimentada. Martinelli é quem vai para a cobrança. Martinelli batendo a bola no campo defensivo, chama a zaga brasileira para trabalhar. Gabriel Magalhães recua para o goleiro Alisson, bola volta, tocando passe o time do Brasil. Bola pela esquerda, Lodi tocou por dentro, bola para a corrida de Paulinho aqui na esquerda, tá com o gás todo, vai para cima na marcação, chamou para dançar, meia lua da área, vem a volta, Paulinho ajeitou, deu um toquinho a mais para bater de perna direita. A zaga da Colômbia tirou. Mas foi bonita a trama com o garoto João Pedro e o Wellington Araújo. Rapaz, e o cara, e foi muito inocente, meu amigo. Bola quicando cara a cara, chuta e te consagra, miserável. Colômbia na área, na rede pelo lado de fora. Dias ligou o motor de popa, veio com tudo pra dentro da área, ajeitou, passou pelo lado, isso e foi na última linha, o Wellington Araújo. Perdeu o gol cá e quase leva lá. Bola na rede pelo lado de fora. Rapaz, tem mais celular do que gente na arquibancada. É brincadeira, sem clube não há futebol. Leia e assine o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. E você vai conferindo no som da pioneira. 3:33. Eu vou dizer pra você, o sósia de Luiz Penido nunca transpirou tanto na vida. E esse paletó dele, a turma vende em funerária. É. Enfeitar de 10:33, anotem. Com 26 minutos de partida, 26, bola escapada para Rafinha na direita para o time do Brasil. Ele está na área, só caprichar, escanteio. Paulinho vinha aqui pelo meio, com um cara pro vento. Escanteio para o Brasil bater na direita, o Wellington Araújo. E aí, rapaz, o Rafinha, com a licença da palavra, foi muito agoniado. Era para segurar mais um pouquinho, rapaz. Cortava pra perna esquerda. Será possível que eu tenho que ensinar escanteio pro Brasil? Aí Rafinha bateu da direita pra esquerda, bateu uma bola curta em linha lateral da área. Time brasileiro, volta a bola pra quem vem de trás ali, o Bruno Guimarães trabalhou, Rafinha triangulou, deixou jogada o Lodi pra dominar, lançou de balãozinho na esquerda e a bola passou, foi por todo mundo e foi embora na última linha, tiro de meta. Vamos conferir, Isaac Moura, o chicote deles, Isaac, chicote deles, Isaac. Já vem o chicote na coluna lá de externa, ajeitou, girou, passou por todo mundo, Dias atira, Alisson faz uma defesa sensacional, perde o gol de empate o Dias, o Wellington Araújo. E o jogo tá assim, o Brasil perde lá e a Colômbia perde cá. Agora grande contra-ataque, a bomba com cheiro de gol. E o Alisson fez uma... Lá vai a Colômbia de olha novo. Olha a Colômbia bobeira do Brasil na saída de bola. E a Colômbia também retribui o erro. Ganha a bola de graça o time brasileiro para bater lateral. O chicote neles, aproveita, Isaac. No jogo da eliminatória Copa do Mundo, amigo, 28 cravados é o segundo tempo e no placar da PR a 8-0 para a seleção brasileira. Osmar Cordeiro. Na Eurocopa eliminatórias, Azerbaijão 3, Suécia 0, e compromisso que teve a vitória de 2-0 de Luxemburgo diante da Lituânia nas eliminatórias da Euro. Sem clube, não há futebol. Vai, meu time, arrebenta, até parece o estresse de 70. Futebol é na clube. Para o Brasil vai bater. Mexer. Sem clube não há futebol. Leia e assine o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Vai mexer o time do homem, vai mexer só sendo penido, hein, Wellington Araújo? É, o Carrascal pegou o beco com a camisa 8, vou conferir aqui o 20. O 20 é Rios. Rios, camisa 20. O Luiz Dias, o Coalhada, tá pedindo para sair também. Vamos ficar aí na expectativa. E apareceu agora na arquibancada da Colômbia, minha joia. Sim. Existe isso. Sósia de minha joia. É, meu amigo. É brincadeira. A bola para o setor da esquerda, abrindo o time da Colômbia, perigosamente. A bola vem na grande área. Subiu a saca brasileira, tirando o rebote de bola aqui na direita. É da seleção cafeteira. 29. 29, 1-0 Brasil. Sem clube, não há futebol. Leia e assine o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. É, meu amigo, é isso aí. Vamos se ligar na Clube de Pernambuco, a emissora pioneira. A bola pelo lado da esquerda, bola cruzada, perigosa e é gol da Colômbia. Dias, enfim, acertou. Iria acontecer. Gol da Colômbia. Dias cutucou pro fundo do barbante. Vai ao delírio, vai à loucura, torcida cafeteira que lota o Metropolitano de Barranquilla. Eram passados 29 minutos do tempo final. Um para o Brasil, um para a Colômbia. Emociona-se o torcedor colombiano. Um a um, jogo empatado, Elton Araújo. E esse que aparece chorando na arquibancada é o pai do atacante Luiz Dias, que após o cruzamento testou inapelavelmente para o fundo do barbante, empatando o jogo. Agora, no Metropolitano Barranquilla, Luiz Dias, o homem do jogo, faz Colômbia 1, Brasil 1. Futebol é na Clube. Agora, Thiago Silva, são 31 minutos, tem muito jogo pela frente. Esse estádio lotado, vão empurrar a Colômbia para virar o jogo, hein, Thiago? Não tenho dúvida disso. Assim, André, esse jogo merecia mais gols, né? Tanto o Brasil já criou oportunidades, quanto a Colômbia. Então, se eu não me surpreendo se sair mais um gol de cada lado. O jogo está muito aberto. O narrador agradece, muito obrigado. O jogo está com muitas possibilidades, mas claro que a Colômbia vai crescer mais agora. Tem mais, no mínimo, 15, 16 minutos de jogo ainda. É, quando eu digo vão para cima, é o torcedor, né? Não é o estádio que vai para cima, é o torcedor. Os torcedores vão empurrar o time para, evidentemente, tentar a virada. Olha o time do Brasil na bobeira de Ramos Rodrigues, a bola pelo setor da esquerda. Ele domina a jogada, João Pedro. Ele vai para cima no primeiro, passou, fintou bem o segundo, fez o toque de bola, a bola bateu no juizão. Seu juiz, vamos se ligar. E o detalhe, bateu no juiz, ele vai repor a bola em jogo, agora perdeu 4 chances de fazer o 2-0, né? É verdade. E você confere na Clube. 10:40. 10:40. Horário oficial de Brasília, em Barranquilla, 8:40 da noite. Menino, se virar, a noite vai ser uma criança para a torcida da Colômbia. Olha o placar da pioneira, você conferindo tempo e placar na eliminatória. 32 e meio, etapa final no Metropolitano de Barranquilla. E no placar da PR8, em 1 para a Colômbia, 1 para a seleção brasileira, bonitão. Amanhã às 4:45 da tarde tem Dinamarca jogando contra a Eslovênia e a Inglaterra jogando diante de Malta. Sem clube, não há futebol. Vai, meu time, arrebenta. Até parece um estresse de certeza. Futebol é na Clube. Olha a cabeça. Segundo pau e a Colômbia passa à frente, o Elton Araújo. Ih, rapaz, demorou a mexer demais e o Luiz Dias agora vira o jogo para delírio da galera colombiana. O pai de Luiz Dias, que uns 15 dias já foi sequestrado e agora querem matar o velho de emoção. A jogada toda pela direita. Toda a liberdade do mundo para cruzar. A defesa do Brasil não pulou uma gilete. E a cabeçada foi mortal pro bom goleiro brasileiro. No cantinho fundo do barbante. Agora na Colômbia, Luiz Dias, o popular coalhada, faz o segundo dele. Colômbia 2, Brasil 1. Quem tem clube tem mais futebol. Sem clube não há futebol. Leia e assine o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. É, Thiago Silva, como era esperado, o jogo era duro e o bicho pegou, hein, Thiago? Pepe e Douglas Luiz, já. Pronto, vai entrar um volante e um atacante daqui a pouco na seleção. Bonito gol do Luiz Dias, né? Gol pra poucos. O estilo que ele cabeceou, o posicionamento dele. É, foi espetacular, gol bonito, o cara do jogo, né? Vem jogando muito, perdeu algumas chances, claro. O atacante não vai fazer todos. Ele não é um cara também de estar fazendo muitos gols, mas está hoje decisivo. Para a Colômbia está sendo decisivo com os dois gols da virada. E aí o Diniz vai colocar três, inclusive Endrick também, né? Vai por tudo ou nada. Tem mais aí uns aproximadamente 15 minutos de jogo ainda. É aquela situação que eu falei agora há pouco. O jogo vai ficar movimentado. Pode sair agora o gol do lado do Brasil também. Ou a Colômbia fazer o terceiro. Mas a tendência desses 15 minutos finais ainda de muita agitação nesse jogo, André. E vai improvisar mesmo, né? Vai improvisar o que a gente falava no debate hoje. Vai entrar o PP. As mudanças sendo feitas. Entrou o PP. Vai entrando o Pepe, entrou no lugar do Lodi. É, então é isso aí, a lateral esquerda. Ele está tirando um de origem, improvisando o Pepe do lado esquerdo. Endrick e Drogas Luiz são os três novatos do Brasil no jogo. Sem clube não há futebol. Leia e assine o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Douglas Luiz, 16 no lugar do Gabriel, 4. E Douglas, o Endrick, Luiz, vamos ver quem saiu. No lugar, o Gabriel, Douglas Luiz, 16, o PP é 18, confere. PP, isso, 17. 17. Aí vai entrar também um colombiano. Lerma no lugar do 5. Lerma. Castanho tá pegando o beco. Uhum. E o Lerma, quem ia gostar disso aqui era João Batista. Lerma entrando com a 16. No time da Colômbia. São mexidas, são 37 minutos, tem muito jogo e a Colômbia virou. Foi dada a nova saída para a seleção brasileira. A bola vai sendo movimentada. Rafinha saiu. Aí saiu o Rafinha para entrar o Endrick. Confere. Isso aí. Endrick, muito bem. Bola tocada para o time brasileiro. Só confere, por favor, o número do Endrick. Número do Endrick, por gentileza. Bola vai sendo tocada do lado de esquerdo de campo. Vem Martinelli com a bola dominada. Ele ajeitou, olhou a posição dos seus, tocou na chegada de bola do time do Brasil. 21. Tenta ir pra cima, obrigado. A bola tocada, vai fazer o giro ali. Endrick penteou a jogada, rodou. E até o time da Colômbia se fecha do jeito que deu. 21 para o Endrick. É a novidade do garoto do Palmeiras na seleção brasileira. Olha o time do Brasil tentando, vindo pra cima. André, ele vai tentar o passe, se fecha do jeito que dá o time da Colômbia. Douglas Luiz fica com a bola dominada. Sem clube não há futebol. Leia e assine o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Tenta vir por dentro o time brasileiro. Douglas tocou a bola na direita. Ela foi com muita força e se perdeu pela linha lateral. É lateral bola para bater a seleção da Colômbia. Era o Marquinhos também tentando chegar para o apoio. Thiago Silva complicou a situação. Diga, Wellington. Não pegando o gancho, né? O Luiz Dias é um jogador baixo, né? Desmoralizou a defesa do Brasil. É, pequenininho, fez dois gols, né? É mais ou menos assim, você ter dois Osmar Cordeiro no miolo de zaga e Zé Silvério faz um gol de cabeça. Aí ficou ruim, né? É, ficou bom para o sósia de Penido e Marcelo Martelotti, né? Parece que só a gota com Marcelo Martelotti. Olha, assistente, André, né? É. Ficou complicado. O Brasil vai sofrendo a segunda derrota seguida, justamente no período mais duro dos jogos. E terça-feira tem só uma besteira. Tem a Argentina, hein, Thiago? Que está perdendo também do Uruguai, né? Então, é o jogo dos feridos. Olha, o Diniz, ele tirou o zagueiro, né, para colocar um volante. O Brasil está perdendo o jogo. A Colômbia vai ficar um pouco mais atrás. Então ele fez essa alteração. O Douglas Luiz e o próprio André vão fazer a proteção ali com o Marquinhos. E aí liberam. Ele libera os laterais, o Royal e o PP, que é atacante. Fica um Brasil mais ofensivo, mas tem que ser isso mesmo. Está perdendo já por 2-1, 40 minutos de jogo já. Então vai tentar buscar esse empate. Mas aí a Colômbia agora vai fazer mais alguma alteração. Vai tentar segurar essa vitória, que no momento é uma vitória parcial. Um jogo, André, que tudo poderia acontecer. Porque quando estava 1-0, o Brasil perdeu umas duas ou três boas oportunidades, bola na trave e por aí vai. E a Colômbia também perdeu e teve competência para empatar e virar. E você confere! São 10h48, o horário oficial de Brasília. Anotem! Segundo tempo de jogo e no placar da pioneira tem dois, um para a seleção brasileira, Osmar Cordeiro. E segue Chile e Paraguai 0-0, Argentina 0, 1 para o Uruguai. Sem clube não há futebol. Futebol é na Clube. Falando no show de bola, show de gado, show de comunicação da emissora pioneira, o time do Brasil tenta a bola na esquerda esticada, ouve o destino. André. Ganhou lateral pelo setor da esquerda do time brasileiro, diga, Wellington. Olha, e vai pra conta do Diniz. O Brasil nunca perdeu duas partidas seguidas nas eliminatórias e nunca perdeu para a Colômbia nas eliminatórias. Pois é, há 30 anos o Brasil sofria a primeira derrota em eliminatórias. Então aí você imagina, em 93, aquele 2-0 que a Bolívia ganhou em La Paz, da seleção brasileira. Aí de lá para cá a gente apanhou do Chile, a gente apanhou do Uruguai, aí saindo perdendo respeito, apanhando da Argentina, e agora é outro que vai dando do Brasil à Colômbia. Muito empate também. O jogo, principalmente quando é na Colômbia, tem muito empate na história. Mas aí vai sendo apenas a quarta vitória da história da Colômbia, a primeira em eliminatória. Em cima do Brasil, mas ainda pode pintar um empate. Está dentro da grande área. Paulinho, eu tô obrigado. Vem Marquinhos aqui na linha de fundo. Dividiu e travou. Com o colombiano que mergulhou do jeito que deu. É escanteio. Estava ali o Muñoz. Ele está caindo, está sentindo. 43 sem clube não há futebol. Leia e assine o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Caiu. Dividido com o Paulinho, aí tá sentindo ali o Muñoz, está ganhando tempo, será o Araújo? É o Sanches, aí me fez lembrar uma história. Sanches, perdão, Sanches. Me fez lembrar a história do narrador que estava narrando Sanches. E o chefe ligou e disse: avisa ele que é Sanches. Aí o cara que foi avisar disse: olha, mandou te avisar que é chance. É um chamado de telefone sem fio. Ah, lá vem Brasil, a bola vem na área, perigoso, tira a defesa. E esse mesmo narrador, o Santa Cruz ia jogar na cidade de Lagarto, contra o Lagarto de Sergipe. Olha o Brasil, tá na área. A bola com o Paulinho, saiu da área, fez a bela fita, mas estava impedido. Aí ele botava o R no lugar errado. Dizia Largato. Largato. Eu acho que é o mesmo narrador, viu, Ed? Aí só chefe... sei que quem deu o recado foi pior. Aí o chefe disse: André, tu vais que eu não quero criar um incidente diplomático entre Pernambuco e Sergipe, não. Quem vai é você. 44! Clube não há futebol. Leia e assine o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. A informação na sala nacional, Jaime Cisneiros, nacional e internacional, Osmar Cordeiro. Na Bomboneira, 0 para a Argentina, 2 para o Uruguai. Darwin Núñez marca o segundo dos uruguaios. Azedou e a Argentina estava com 100% de aproveitamento, perde a primeira. O Pepe ganhou o cartão, hein, Wellington? É, o Pepe perdeu a bola, aí meteu a perna na canela do jogador colombiano. Né? Como é o nome dele? É o Gago. Pepe. Aperta o sargento. 45.